liga, liga, liga, liga. 2010, focado nicho produções. Tchau, tchau, tchau, tchau. Diretamente das ruas de São Paulo, para todos os planetas, para todas as estrelas. Se tá pelo bem, fecha com nós também. Depois da rua eu só peço bato na minha voz. Se tá no bang dos poetas, então fecha com nós. Incontestável, cria das quebradas do Brasil. Um corpo versador, onde a fraqueza não emerge. Sou trovador, gladiador, sou luz, não sou treva. Vim pra mostrar os destinos onde a coragem leva. Sou samurai, indígena da tribo, favela. Rap é o vento, empurra minha caravela. Paciente, calmo como monge tibetano. Mas se precisar, kamikaze igual muçulmano. Seguidor do hip hop, o hip hop é meu plano. Plano A de Andrômeda, fortaleza. Sendo meus manos, pra DJs e MCs, pra b-boys e grafiteiros, pra doméstico, carteiro, faxineiro, panfleteiro, pedreiro, motoboy, office boy, skatista, lixeiro, bombeiro, maloqueiro, manobrista. Se tá pelo bem, vem com nós também, vem fechar com nós. Se tá pelo bem, vem com nós também, vem fechar com nós. Se tá pelo bem, vem com nós também, vem fechar com nós. Se tá pelo bem, solta a voz também e vem fechar com nós. Com certeza o mundão não dá espaço pra fraco. Na guerra entre o bem e o mal, já escolhi o meu lado. Tá indeciso? Eu uso hip hop mais puro, que é uma pedrada que derruba quem tá em cima do muro. Na era da informação, busco minha evolução. Respeito os pioneiros, mas eu corro por inovação. Índia, outra visão, zumbi, inspiração. Não luto por revolta, não, eu luto por revolução. E cada dia é uma fase nova. Prova que a esperança sempre se renova. Inova, o homem lá de cima eu sei que aprova. Enquanto os governantes querem me mandar pra cova. Passa, aqui a obra-prima, filosofia em rima. Rap me atrai igual ferro atraído pelo mima. Um nível sempre acima, levanta a autoestima. Rúbrica das ruas, hip hop, maloca acima. Se tá pelo bem, vem com nós também. Vem fechar com nós. Se tá pelo bem, vem com nós também. Vem fechar com nós. Se tá pelo bem, vem com nós também. Vem fechar com nós. Se tá pelo bem, solta a voz também e vem fechar com nós. Herói ou vilão, mental elevação. Os inimigos abaixo da sola, acima do chão. DJ Primeiro, muito obrigado pela inspiração. E Che Guevara, sua luta eu sei que não foi em vão. Disseminando conceito, doutrina e respeito. Meu coração é um alto-falante instalado no peito. Um instrumento de Deus, muito bem afinado. Tocando a todo momento, vou construir meu legado. Meu legado não é cash, meu legado não é nome. Meu legado é alimentar aqueles que estão com fome. Meu legado não é fútil, meu legado não é fama. Meu legado é resgatar aqueles que estão na lama. Sobrevivente, influente, a verdade se faz presente. América do Sul, Brasil de forma contundente. São Paulo, Pirituba, os bicos sujos gela. No rap agora se consolida uma nova era. Se tá pelo bem, vem com nós também. Vem fechar com nós. Se tá pelo bem, vem com nós também. Vem fechar com nós. Se tá pelo bem, vem com nós também. Vem fechar com nós. Se tá pelo bem, solta a voz também e vem fechar com nós.